bola com você. A chapação total acaba de acontecer. Cê meio que era parte da minha família, então desculpe por não te chamar pra usar cocaínas. Cocaínas eruditas. Eu tô tipo um bardo tocando suas petitas. E eu cheirei o cu de uma prostituta. Eu tô lelé da cuca. Engraçada. Vem viajar na minha maionese. Engraçada. Patrocínio, vai gozar na maionese. Engraçada.